Muitas das vezes as empresas que fazem termos de comunicação, marketing, gastam em vez de investir. Costumo dar um exemplo ali, agora está um bocadinho melhor, mas a rotunda do modelo tinha aqueles placares publicitários nas grades. Quando nós, quando entramos na rotunda, queremos sair pelo mais rapidamente, não vamos estar a ter atenção às mensagens que ali estão. Portanto, aquilo é um gasto, não é um investimento, não tem retorno. Não? Ninguém olha para aquilo e, por causa de olhar para aquilo, vai modificar o seu comportamento. Na comunicação de marketing, não basta só comunicar, eu não estou a falar por falar, eu quero provocar uma alteração do comportamento das pessoas e, portanto, se eu não consigo, não vão ter.